Cheiro 66, capítulo 52, é celebrado um casamento. Não tinha outro remédio a não ser reparar o Artemis, quanto antes, e zarpar até à Jamaica. Fiz o meu melhor para afastar o medo que sentia por Jamie, mas durante os 2 dias seguintes mal consegui comer. Para distrair Marsali, levei-a à casa da colina, onde ela acabou por conquistar o padre Fogden, preparando-lhe uma receita escocesa contra as carraças. Stern colaborou nos trabalhos de reparação, deixando-me a custódia da sua bolsa de espécies e o encargo de apanhar qualquer aracnídeo curioso que me caísse nas mãos enquanto procurava plantas medicinais. No terceiro dia, ao sair da selva, vi que havíamos entrado numa nova etapa. O Artemis já não estava tombado sobre um flanco, ia recuperando a pouco e pouco a sua posição vertical, ajudado por cordas, alavancas e muitos gritos. Já está quase terminado? Perguntei a Fergus, que permanecia em pé, junto à popa. Ele voltou-se sorrindo e secando o suor da testa. Sim, milady, já está quase pronto. O Sr. Warren crê que poderemos zarpar ao anoitecer, quando refrescar e quando a resina estiver seca. Que maravilha! Estiquei o pescoço para observar o mastro desnudo. Temos velas? Sim, garantiu-me. Temos tudo o que é necessário, menos... Foi interrompido por um grito de alarme de MacLeod. Soldados! Fergus, reagindo sem saber de nada, saltou dos andaimes e aterrou ao meu lado. Depressa, milady, para o bosque. Marsali! Gritou, procurando desesperadamente a rapariga. Lambeu o suor que se acumulara no lábio superior. Os seus olhos dardejavam, ora à selva, ora aos soldados que se aproximavam. Marsali! Gritou outra vez. A rapariga apareceu atrás do casco, pálida e sobressaltada. Fergus empurrou-a para mim. Vai com milady, corre! Dei-lhe a mão e corremos até à selva, levantando areia com os pés. Do caminho chegaram-nos gritos. No alto soou um disparo, seguido de outro. 10 passos, 5. Já estávamos sob a sombra das árvores. Deixei-me cair atrás do abrigo de um arbusto espinhoso. Marsali ajoelhou-se a meu lado, lavada em lágrimas. O que foi? Perguntou Marsali, ofegante. Quem são eles? Que vai acontecer? O Fergus? Não sei. Com a respiração ainda agitada, pus-me de joelhos. Estava tudo a correr bem. Olha, são apenas 10, disse, contando os soldados que saíam do palmar. São franceses. O Artemis tem documentos franceses, talvez não haja problemas. Mas talvez houvesse. Era legal apoderarem-se de um barco ancorado e abandonado. A praia estava deserta e entre os soldados e a carga preciosa só se interpunham os tripulantes do Artemis. Alguns dos marinheiros tinham pistolas, a maior parte tinha facas, mas os soldados estavam armados até aos dentes, cada um deles com um mosquete, uma espada e pistolas. Se houvesse uma luta, seria certamente sangrenta, mas a vantagem recaía do lado dos soldados. Os homens, junto do barco, guardavam silêncio, agrupados atrás de Fergus, que se mantinha erguido e carrancudo. Viu afastar o cabelo da testa com o gancho e saltar para a terra, preparando-se para o que pudesse acontecer. Os cavalos avançavam a passo lento, com o ruído dos cascos sufocado pela areia. Os soldados detiveram-se a 3 metros do grupo. O gigante, que parecia estar ao comando, levantou uma mão, ordenando aos outros que parassem, e desmontou. Então vi Fergus mudar de expressão e ficar petrificado, pálido, por baixo do bronzeado da pele. Reparei no soldado que se aproximava dele caminhando pela areia e eu própria fiquei petrificada. Silence, mes amis, pediu o homem em tom de cordial autoridade. Silence et restez, s'il vous plaît. Se não estivesse de joelhos, teria caído. Fechei os olhos em muda oração de agradecimento. Marsali, ao meu lado, soltou uma exclamação. Pus-lhe de imediato uma mão por cima da boca. O comandante tirou o chapéu, sacudindo uma espessa massa de cabelo ruivo empapado em suor, e dedicou a Fergus um enorme sorriso. És tu que estás ao comando? Perguntou Jamie em francês. Vem comigo. Os demais ficam onde estão. Os tripulantes olharam-no com assombro. Não digam nada, acrescentou despreocupado. Marsali abanava-me o braço e então percebi que a agarrara com demasiada força. Desculpa, sussurrei, largando-a, mas sem tirar os olhos da praia. O que fazem eles? Sussurrou-me Marsali ao ouvido, pálida de excitação, em contraste com as sardas que o sol produzira no seu nariz. Como chegou ele até aqui? Não sei, cala-te, por Deus. A tripulação do Artemis trocou olhares. Levantaram as sobrancelhas e deram uns aos outros pequenas cotoveladas, mas felizmente obedeceram às ordens de Jamie e não disseram nada. Eu só esperava que a sua excitação óbvia fosse entendida meramente por preocupação face à incerteza do destino que os esperava. Jamie e Fergus caminharam até à margem falando em voz baixa. Por fim separaram-se. Jamie ordenou aos soldados que desmontassem e se reunissem em torno dele. Não conseguia ouvir o que diziam. Por outro lado, Fergus, que havia voltado para junto do casco, estava ao alcance dos nossos ouvidos. São soldados do quartel de Cabo Haitiano, anunciou aos tripulantes. O capitão Alessandro, disse, levantando as sobrancelhas num gesto significativo e acentuando o nome, disse que nos ajudará a zarpar o Artemis. O anúncio foi recebido com exclamações de alegria e gestos de espanto. Mas como é que o Sr. Fraser, começou Royce, um marinheiro bastante escasso de entendimento. Não é uma feliz coincidência? Interrompeu Fergus em voz alta, rodeando-lhe os ombros com um braço e levando-o para longe, onde não pudesse dar nas vistas. É mesmo uma grande sorte. O capitão Alessandro diz que um homem que ia a caminho da sua plantação viu o barco tombado e informou o quartel. Com a sua ajuda, teremos o Artemis a navegar dentro de muito pouco tempo. Largou Royce e começou a bater as palmas. Vamos, vamos, mãos à obra. Manzetti, ao martelo. Maitland. O marinheiro olhava para Jamie, boquiaberto. Fergus deu-lhe uma palmada no traseiro com força suficiente para o obrigar a parar. Maitland, mon enfant, canta qualquer coisa para nos acelerar. Os marinheiros voltaram aos andaimes, lançando olhares desconfiados por cima do ombro. Fergus andava de um lado para o outro, arengando e dando tal espetáculo que foram poucos os olhares reveladores que se desviaram para Jamie. Os martelos reiniciaram os seus golpes hesitantes. Entretanto, Jamie dava cautelosas diretrizes aos seus soldados. Mais de um francês lançava olhares cobiçosos ao barco, dando a entender que não estavam a ajudar simplesmente por generosidade, mas por isso mesmo puseram mãos à obra de boa vontade. Três deles montaram guarda, armados e atentos a cada movimento dos marinheiros. Jamie permanecia afastado, observando tudo. Saímos daqui? Murmurou-me Marsali ao ouvido. Parece seguro agora? Não. Eu não afastava os olhos de Jamie, que esperava, muito direito, à sombra de uma grande palmeira. A expressão dele era indecifrável, mas captei um leve movimento. Os dois dedos esticados tamborilavam na coxa. Não. Isto ainda não acabou. O trabalho continuou durante toda a tarde. A pilha de troncos cortados ia aumentando e deixava no ar um cheiro a seiva fresca. Fergus já estava rouco e tinha a camisa colada ao torso delgado. Os marinheiros pararam de cantar e trabalhavam lançando apenas uma olhadela ocasional à palmeira que dava sombra ao capitão Alessandro. A sentinela, perto das árvores, caminhava lentamente para cima e para baixo, com o mosquete carregado e pronto, e um olhar ansioso pela sombra fresca. Houve uma altura em que passou perto o suficiente de mim para que eu pudesse observar os seus caracóis escuros e sebosos que lhe caíam atrás na cabeça e a sua cara bexigosa. Rangia e bamboleava ao andar. Faltava-lhe uma roseta nas esporas. Parecia estar cheio de calor e zangado. Foi uma longa espera que o assédio dos mosquitos tornou ainda mais dura. Notei que Jamie fez um sinal a um dos soldados e dirigiu-se às árvores. Depois de indicar a Marsali que não saísse dali, agachei-me por baixo dos ramos e, sem prestar atenção aos arbustos espinhosos, corri que nem uma louca até ao lugar onde o havia visto desaparecer. Encontrei-o a apertar a braguilha das calças. O ruído fez com que voltasse bruscamente a cabeça. E o grito que largou faria levantar Arabella de entre os mortos, já para não falar da sentinela que o aguardava. Deitei-me para me esconder. Aproximava-se um ruído de botas. — C'est bien! — gritou Jamie, um pouco nervoso. — Ce n'est qu'un serpent! A sentinela falava um dialeto estranho. Parecia ter perguntado se a serpente era perigosa. Jamie respondeu que não e, sem hesitar, avançou em direção aos arbustos. Claire! Apertou-me ao peito e abanou-me os ombros com força. Maldita sejas! Pensei que estavas morta. Como pudeste cometer a loucura de saltar para o mar a meio da noite? Não tens juízo? Solta-me, sussurrei. Já te disse que me soltes. Achas que não tenho cérebro? E tu, grandíssimo idiota, o que te deu para me seguires? O que me deu? Tu és minha mulher, Deus bandido. Como podia não te seguir? Porque é que não esperaste por mim? Por Deus, se tivesse apanhado a tempo. Engoli os meus comentários com alguma dificuldade. Para mudar de assunto, perguntei-lhe: que diabo estás aqui a fazer? Sou o capitão, respondeu, recuperando o sorriso. Não tinhas dado conta? Sim, dei-me conta. Capitão Alessandro Utanas. O que pensas fazer? Em vez de responder, abanou-me de novo e dividiu um olhar fulminante entre mim e Marsali, que tinha aparecido por entre as árvores. Não saiam daqui as duas e não se mexam se não querem ter de se ver comigo. E sem esperar resposta, deu meia volta para voltar para a praia. Marsali e eu trocámos um olhar, interrompido um segundo depois por Jamie, que tinha voltado atrás. Abraçou-me para me dar um beijo. Esqueci-me, amo-te, disse-me, voltando a abanar-me. E ainda bem que não morreste, mas não voltes a fazer o que fizeste. E desapareceu. Marsali tinha a surpresa estampada no rosto. O que vamos fazer? Perguntou. E ele? Não sei, temos de esperar. A espera foi grande. Perto do entardecer, estava eu a dormir encostado ao tronco de uma árvore enorme. Marsali pousou-me uma mão no ombro. Estão a lançar o barco, sussurrou excitada. O sol estava a pôr-se. Reluzia enorme e alaranjado sobre um mar que havia adquirido o tom púrpura do coral. Os homens eram silhuetas negras, tão anónimas como os escravos dos frisos egípcios que, como bois, puxavam enormes cargas. Quando o casco deslizou, vi um lampejo de cabelo ruivo. Jamie subia ao barco seguido por um dos seus soldados. Os dois montaram guarda a bordo, enquanto os tripulantes do Artemis avançavam na chalupa a remos e subiam pela escada de corda juntamente com o resto dos soldados franceses. Quando o último homem abandonou a escada de corda, os remadores olharam para cima, tensos. Não aconteceu nada. O que estão eles a fazer? Perguntou-me Marsali, exasperada. Como resposta, ouviu-se um grito furioso vindo do Artemis. Os homens que permaneciam nos botes levantaram-se imediatamente, prontos para subir a bordo. Mas não se ouviu mais nenhum sinal. O Artemis flutuava serenamente nas águas da enseada. Estou farta, decidi. Esses malditos já fizeram o que queriam, seja lá o que for. Vamos. Inspirei uma golfada de ar fresco do anoitecer e avancei seguida por Marsali. Quando chegámos à praia, uma figura escura e delgada soltou-se pelo flanco do barco e correu pelos baixios. — Meu querido Sherry! Fergus corria até nós. Agarrou em Marsali e levantou-a no ar. — Conseguimos! Conseguimos e sem disparar uma só bala. Estão todos amarrados como gansos e apertados como arenques no porão. Depois de beijar energicamente a moça, pousou-a na areia e voltou-se para mim com uma vénia cerimoniosa. — Milady, o capitão do Artemis solicita a honra da sua presença à mesa, à hora de jantar. O novo capitão do Artemis estava no meio do camarote, completamente nu, e coçando os testículos com os olhos fechados e uma expressão de felicidade. Eu sussurrei perante aquela cena. Ele abriu os olhos, radiante de alegria. Num instante encontrei-me envolta nos seus braços, com o rosto encostado aos pelos dourados do seu torso. Ficou sem dizer nada por muito tempo. Eu conseguia ouvir o retumbar de passos no convés, por cima de nós, os gritos da tripulação ressoando com a alegria de uma fuga iminente e o restulhar das velas a serem aparelhadas. O Artemis voltava à vida. O meu rosto estava cálido, sensível pelo toque áspero da sua barba. Senti-me subitamente estranha e tímida no seu abraço, estando ele e eu nus por baixo do farrapo da batina do padre Fogden. O corpo que se encostara ao meu com tal urgência era o mesmo do pescoço para baixo, mas a cara era-me estranha, como a de um saqueador viking. Além da barba que lhe mudava as feições, o seu cheiro não me era familiar. Uma mistura de suor e óleo de cozinhar rançoso, cerveja entornada e um fedor de perfume barato e especiarias que me era desconhecido. Desprendi-me e dei um passo atrás. Devias vestir-te, sugeri. Não é que eu não gosto de espetáculo, mas acabei por corar. E acho que gosto da tua barba. Eu não, disse ele sem rodeios. Estou cheio de piolhos que me picam como todos os diabos. Embora a designação pedículos humanos, o nome científico dos comuns piolhos, me fosse familiar, não me agradava nada familiarizar-me com eles. Passou as mãos nervosamente por entre o meu cabelo, imaginando já o sapatear daquelas pequenas patas no meu couro cabeludo. Ele sorriu para mim. Os seus dentes brancos faziam ressaltar a barba ruiva. Não te preocupes, Sassená. Já mandei trazer uma navalha e água quente. A sério? É uma pena que a corte já. Apesar dos piolhos, aproximei-me para lhe inspecionar a barba. É como o teu cabelo, com várias tonalidades. Mas muito bonita, a sério? Toquei-lhe na barba cautelosamente. Os pelos eram estranhos, espessos e hirsutos, muito engarculados, em contraste com a suavidade do seu cabelo. Brotavam exuberantemente numa profusão de cores, cobre, dourado, âmbar, canela, e alguns deles tão escuros que mais pareciam ser pretos. O mais fascinante era a linha de pelos grisalhos, que iam do lábio inferior até à linha do maxilar. Que engraçado. Na cabeça não tens brancos, mas aqui tens. Sim, estranho é não ter embranquecido totalmente com tudo o que me aconteceu este mês. Por falar nisso, Sassená, como te dizia entre as árvores... Sim, por falar nisso, sim, interrompi-o. Que diabo fizeste? Referes-te aos soldados? Coçou o queixo pensativo. Bem, foi simples. Disse-lhes que quando o barco estivesse a flutuar, os reuniríamos a todos na coberta e, um sinal meu, cairíamos sobre a tripulação para os trancar no porão. Sorriu. Só que o Fergus havia posto a tripulação de sobreaviso. À medida que os soldados iam chegando a bordo, dois dos marinheiros iam-nos agarrando e um terceiro encarregava-se de os amordaçar e lhes tirar as armas. Foram todos levados para o porão. E é tudo. E encolheu os ombros com modesta desenvoltura. E como chegaste aqui? Fomos interrompidos por uma discreta batida na porta. A Sr. Fraser, capitão? O rosto anguloso e juvenil de Maitland apareceu por cima de uma tigela fumegante. O Sr. Murphy já tem o fogo aceso e manda água quente com as suas saudações. Trata-me por Sr. Fraser, está bem? Disse Jamie, pegando na bandeja com a tigela e a navalha. Não há ninguém menos digno de se chamar capitão. Fez uma pausa, atento ao ruído dos passos. Mas sou mesmo capitão. Isso significa que devo ordenar quando nos fazemos ao mar e quando quiser parar. Sim, senhor. Essa é uma das coisas que fazem os capitães, afirmou o marinheiro. E também indicam quando se devem repartir rações adicionais de comida e bebida. Compreendo. Diz-me uma coisa, Maitland. Quanto é que um marinheiro consegue beber sem perder a sua capacidade operativa? Bastante, senhor, garantiu o rapaz, pensativo. Talvez uma porção adicional dupla para todos? Jamie levantou uma sobrancelha. De conhaque? Não, senhor. O marinheiro parecia escandalizado. De comida? De conhaque, só meia quantidade extra, senão não saem da latrina. Muito bem. Dobrem a ração da comida. Jamie inclinou-se cerimoniosamente diante do marinheiro, sem se importar com o facto de estar completamente despido. E que o barco não levante âncora até que eu termine o jantar. Sim, senhor. Maitland devolveu a vénia. Os modos de Jamie eram contagiosos. Devo dizer ao chinês que os atenda quando levantarmos âncora? Adiante, Sr. Maitland. Muito obrigado. O rapaz lançou um último olhar de admiração às cicatrizes do seu capitão e voltou-se para sair, mas detive-o. Outra coisa, Maitland. Sim, senhora. Vai à cozinha e pede ao Sr. Murphy que me envie uma garrafa de vinagre, do mais forte. Depois averigua onde colocaram os meus medicamentos e traz-me-os também. Desconcertado, o rapaz assentiu. Sim, senhora, de imediato. Que pensas fazer com o vinagre, Sassená? Jamie observava-me com os olhos muito abertos. Encher-te dele para matar os piolhos. Não tenciono dormir com uma horda de parasitas. Ele coçou o pescoço, pensativo. Isso significa que pensas dormir comigo, então? Não sei exatamente onde, mas penso, sim, garanti-lhe. E gostaria que não tirasses ainda a barba. Porquê? Lançou-me um olhar curioso por cima do ombro. Senti que se me acendiam as faces. É que, bem, é diferente. Ah, é. Aproximou-se de mim, os seus olhos azul escuros tinham-se enviesado, divertidos. E em que sentido? Bem, é... Passei-lhe os dedos pelas faces. É diferente quando me beijas na pele. Cravou os seus olhos nos meus. Não se tinha mexido, mas parecia estar muito mais próximo. E tens uma pele muito bela, Sassená, disse ele suavemente, como pérolas e opalas. Aproximou um dedo e percorreu muito gentilmente a linha do meu maxilar. Depois desceu até ao pescoço, passando à clavícula e a seguir às costas, sempre descer num movimento serpenteante, dando a volta até aos meus seios escondidos ainda na batina. Tens uma pele muito bela mesmo, Sassená, acrescentou. Era nisto que estavas a pensar? Engoli em seco e lambi os lábios, mas não desviei o olhar. Sim, é mais ou menos isso.